Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Bom Filho, a Casa Retorna. Ok, tá bom, senhor Tenshibira. Hoje iremos retornar a uma série antiga de playlist que faz tempo que a gente não grava. Queria gravar faz tempo, vamos lá. E vamos falar de mais compositores do cinema. E é uma série muito boa, na verdade, né? É uma série que eu gosto de gravar. A gente só teve uns problemas de gravar aí, né? De agendar essa gravação, na verdade, mas... Não, você é a primeira vez que grava o compositores do cinema, Tenshi. Peraí. Não, eu já gravei uma... Ah, não, eu gravei com você do Oscar, né? Compositores, verdade. Compositores eu nunca gravei. Você tá confundindo. Tá confundindo. Isso. Então, e aqui nessa série a gente já falou, por exemplo, do John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Danny Elfman, Jerry Goldsmith, James Horner e o Howard Shore. E agora vamos falar de um outro grande compositor do cinema, também com grandes obras. E ele tem uma parceria também com um diretor que já teve seu boom, teve alguns momentos de decadência também e outros momentos que tá retornando, eu acho. Só um pouquinho, né? É, iremos falar do grande compositor, o James Newton Howard, esse americano que teve várias indicações para o Oscar, apesar de não ter ganhado nenhuma. Nenhuma. Ainda, uma pena, mas um dia ele ganha. Acho que não, viu? É, principalmente com os queridinhos da América, assim, não se aposentam os caras. Vamos ver, vamos ver. Um dia eu acredito nele. Bom, mas vocês começaram a escutar esta playlist, tá tocando aí a música de fundo, a trilha sonora do que, Tenshi? Do filme Atlantis, O Reino Perdido, da Disney. Yeah. Quem não assistiu o filme, é um filme muito bom, eu indico. Ele não é um dos filmes mais populares, né? Animações mais populares da Disney. Mas, cara, eu tava falando até com o Seiji, porque, tipo, eu lembrava da trilha, só que, tipo, eu não tive o gatilho pra sentir, entendeu? Porque você falar de trilha sonora de filme, você tem que sentir, não é só saber. E esse filme tem uma trilha muito boa, que eu falei pro Seiji, ele, em parte, ela me lembrou duas coisas. Descoberta, certo? Isso. E aquela emoção da fantasia, que a fantasia traz pra você, sabe? E ela me lembrou também um pouco da trilha sonora do Moana, mais a parte da descoberta, sabe? Porque Moana tem, envolve muito isso. É, sim. Apesar que Moana não foi ele que compôs, né? Não foi, exato, mas por exemplo, até a parte, a faixa que vocês estão escutando aí, uma que eu falei pro Seiji que era uma que eu consegui lembrar, assim, que é exatamente essa parte da descoberta, né? Isso. Puxa, ele brinca muito com essa a diferença de volume, do grave e do agudo. Ele começa bem calminha e quando sabe, quando você vê algo espetacular e dá aquela subida na trilha sonora e depois vai descendo aos poucos, eu acho muito maneiro. Não, mas quando você vê aquele submarino gigante, é, meu Deus do céu. Caraca, muito massa. Beleza. Bom, mas então vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra começar a nossa playlist, eu sei que ele é compositor do cinema, mas eu vou falar de um seriado fantástico, de uma trilha sonora fantástica, que eu sou fanboy, e o James Newton Howard compôs, que é a trilha sonora do ER. ER, que é chamado no Brasil de Plantão Médico. Plantão Médico, olha aí, que top. Uma série que teve 15 temporadas, e a história acontece dentro de um hospital, principalmente na parte do pronto-socorro, né? Então tem vários personagens. Essa série não é a que teve o George Clooney? Teve o George Clooney, sim, ele tava nas primeiras 5 temporadas. Caraca, sério? É, e despontou ele, né? Chamou bastante atenção do pessoal. Ele fazia o pediatra, né, na história. Que pediatra, hein? Uau! Então, e chamava... Então, e tem outros grandes protagonistas, como eu já falei, essa série durou umas 15 temporadas. Pra mim, eu curti ela até a 8ª, quando morreu o protagonista, grande pra mim protagonista, Dr. Green. Pra quem quiser, já sabe que vai morrer o protagonista. Já, porra, então, aí depois... Ah, vai aguentar 15 temporadas, né, cara? Então, e aí depois, a 12ª, até ainda tava ok, depois disso, só a ladeira abaixo. Terminou de uma maneira tão triste, mas eu adorava. E tem essa trilha sonora, que pra mim era muito marcante. A gente já botou ela pra trocar em uma playlist de temas de seriado, o ER. E o James Newton Howard, ele compôs. Ele que fez essa composição aqui, é que ficou marcante pra mim. E toda a abertura do ER tem esta música. Então, se você viu, você vai lembrar de cara, né? E se você não viu, associa esse grande seriado. Então, vamos tocar aqui a trilha sonora do ER, né? Escutem aí. Então, Sage, a gente vai pra a terceira música que vai tocar nessa playlist, que é um filme muito bom, que quando o nosso pequeno amigo Macaulay Culkin ainda não tava chapado nas drogas. Mas a gente vai falar da composição do senhor James Newton pro filme Meu Primeiro Amor. Essa trilha sonora é uma trilha sonora muito bonitinha, né? Porque é um filme de amor, ele não podia fazer uma trilha pesada, e ela é muito trabalhada no piano. Sim. Ela até é puxada pra um jazz, eu diria assim, um jazz mais calmo, mais solene. Pois é. Eu gosto da trilha sonora dele. Pra quem não sabe, esse filme é muito antigo, de 91, e o menino morre. Spoiler no final. Spoilers. Caramba. Caraca, já tem quanto tempo desse filme aí? 20 porra, anos. Porra, 91, cara. Porra, isso aí foi há... 26 anos atrás, 26 porra. Anos. Oi? 26 anos. Então tá bom, você não viu, você nunca mais vai ver. Tipo isso. Porra, eu lembro quando eu vi ele, cara, quando era bem pequenininho. Nossa, olha esse gente. Era muito legalzinho, eu fiquei triste também. Eu vi na sessão da tarde, eu fiquei muito triste. Diga aí, uma criança ver uma parada dessa. Eu acho que eu vi em VHS, na verdade. Porra. Caramba, pra parabéns, ter uma ideia. Seja. Pra ter uma ideia. Mas escutem a música, ela é realmente muito boa. A trilha sonora é muito boa. Eu indico a faixa número 12, uma faixa muito boa. Se eu lembro bem, eu acho que essa é o tema da menininha. Mas escutem aí. Thank you. O próximo filme é de um filme também bem impactante na época que foi lançado. O pessoal curtiu, foi um blockbuster. Esse filme foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora, né? Estamos falando do O Fugitivo. Um filme estrelado pelo Harrison Ford e o Tommy Lee Jones. Em que o Harrison Ford, ele era um médico. Ele foi acusado de ter assassinado a esposa. E ele foi sentenciado à prisão. E no meio do transporte, o caminhão onde ele estava, ele sofreu um problema. Ele acabou caindo no meio de um trilho e tava vindo um trem, e aí ele teve que sair correndo, né, conseguindo tirar todo mundo dentro do caminhão e ainda se salvar. E ele fugiu, e aí ele teve toda uma equipe de delegados do U.S. Marshall, comandados pelo Tommy Lee Jones, pra perseguir o Harrison Ford. Isso. E por sinal, o filme é meio merda, né? Eu não acho, não. Eu acho ele muito legal. Ele é uma mistura de vários filmes, na verdade, né? É, na verdade, ele é baseado numa série clássica, né, do Fugitivo. E aí ele foi condensado pra virar desse formato, em que era o protagonista. Conheceram mesmo, né? O cara tinha sido condenado porque ele tinha matado a esposa, e no meio dessa história toda ele tenta investigar e descobrir que o que aconteceu na verdade, quem que matou a esposa dele, e ele tentar se livrar das acusações. Quem matou foi o amigo, tá? Pra quem não viu também, a gente tá dando outro spoiler. Oh, meu Deus do céu. Mas tem cenas muito marcantes, por exemplo... Pulando da cascata. Ele pulando da cascata, ou ele pulando também quando o trem tá chegando e eles tentam sair correndo, enquanto vê o caminhão rolando na direção dele. Esse filme é uma mistura do Han Solo com aquele filme que ele é o presidente. Meio, né, o Força Aérea 1, né, então. Isso. Meio que, né, mesma época, então. E aí a trilha sonora que a gente vai tocar é mais uma trilha sonora de ação, de perseguição, que eu acho mais interessante. Fugitivo tem tantos tipos de trilha sonora, e eu gosto mais é dessa parte aqui de ação, de perseguição, que também é mais marcante também. O pessoal talvez associe, já deve ter ouvido em algum outro canto, mas fique aí, então, com a trilha sonora de O Fugitivo, tá? Escutem aí. Então, ou seja, a nossa próxima música é de um filme muito bom. Pra quem não viu esse filme, caraca, tá de sacanagem comigo que você ainda não viu esse filme. Tem dois dos atores mais fodas hoje em dia, que você tem o Al Pacino e você tem o Keanu Reeves. O filme que eu tô falando é o Advogado do Diabo, que o cara faz literalmente o Advogado do Diabo. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que ele tem aquela mesma pegada de mistério, mas um mistério muito mais sombrio na trilha sonora do que o Atlantis. No Atlantis você tem muito dessa parte do mistério, você não sabe o que tá acontecendo, descobrimento, fantasia, mas aqui não, aqui você já sabe tudo o que tá acontecendo, então ele tem que passar pra você na trilha sonora, medo. Não necessariamente medo, assim. Seria tipo um pavor? Não, pavor acho que é uma palavra muito forte. Vamos dizer assim, uma certa ansiedade, sabe? Em relação ao desconhecido. E, cara, a trilha sonora é perfeito, velho. Perfeito. Inclusive, quando tá passando aquela cena do finalzinho lá, que ele vai enfrentar literalmente o diabo, é muito boa a trilha sonora naquele pedaço. Ah, sim. E tem uma bela atuação, né? Do Al Pacino. Porra, do Al Pacino, a linguinha. Caraca, sensacional. O Al Pacino, acho que chega assim, ó, soltaram, tiraram a rédea dele e fala, faz. Faz, é. Pode ir. Nesse filme fala, porra, pode fazer. Seu diabo, você tem que ser o diabo. Isso, você é o diabo, faz o que quiser. Exato. Cara, ele tá insano nesse filme. Tá mesmo, e tá o mesmo. Keanu Reeves tá bem, tipo, comportado, né? Tipo, bem aquela cara de cínico dele, assim. Bem estilo Neil. Keanu Reeves fazendo estilão bonzinho, né? Exato. A cara dele. Então escutem aí um pedacinho da trilha sonora do Advogado do Diabo. O próximo filme é um filme que começou a parceria dele, né, com um diretor que já foi mais badalado. O filme é O Sexto Sentido, um filme dirigido pelo M. Night Shyamalan. Então, e a partir deste filme, ele começou a fazer um monte de trilhas sonoras do M. Night Shyamalan. Isso. Ele não continuou agora, mas... A gente já falou várias vezes do Sexto Sentido em vários podcasts, na verdade. Já, eu vejo gente morta. Quando? O tempo todo. Cara, esse filme é, tipo assim, tem que ser assistido, sabe? Na verdade, todos os filmes do M. Night Shyamalan, até, eu diria... Vamos ver até onde. A Vila, mais ou menos. Um pouquinho depois da Vila, acho que... Quer ver? Porra, depois da Vila tem A Dama d'Água, que é... Que é bom, cara. Eu gosto desse filme. Infantil, todo mas mundo é que legal. Não gosta, é um filme infantil, cara. É porque todo mundo, quando vai ver M. Night Shyamalan, espera duas coisas importantes dele. O plot twist foda, certo? E a parte do terror psicológico. É, então... E nesse não tem muito disso, né? Ele é um terror mais visível. Alguns últimos recentes dele não tá legal. legal, mas voltando ao Sexto Sentido, isso. É um filme que então assustou muita gente. Ele tem um plot twist lá no final. Se você não viu, deixa, você não fala mais nada agora. Esse eu não vou falar. Esse você não fala. Então, ele tem um grande plot twist no final, marcante, e trouxe uma grande atuação do Bruce Willis. Resgatou de novo a carreira dele, levantou, deu um up. Porra, então... Inclusive, ele trabalha muito com o M. Night Shyamalan. Ele trabalhou depois também, né? Sim. Com o próximo filme que a gente vai falar dele. Mas ele é um filme muito marcante na sua época, que foi lançado no ano de 1999. Um ano de grandes produções do cinema. E ele é um dos mais marcantes. Esse filme, se não me engano, ele foi indicado ao Oscar. A trilha sonora não foi indicada, né? Uma pena, mas merecia também. É, foi o que a gente falou, assim, ele nunca chegou a ser, ganhar o Oscar, né? Apesar de muitas vezes ele mereceu em alguns momentos. Eu concordo com o Sage. É uma pena que ele não tenha ganhado pra esse filme, que mereceu. Foi um filme, velho. É, mas um dia ele ganha. Bom, mas então fique aí com a trilha sonora do O Sexto Sentido, tá? Escutem aí. E seja o nosso próximo filme, também é do M. Night Shyamalan, que é O Corpo Fechado, que é um filme de herói antes de existirem heróis no cinema, assim. O tipo filme heróico que a gente tem hoje em dia não existia. A gente tinha o que naquela época? Batman? A gente já tinha tido o primeiro Spider-Man, não lembro. Acho que não, né? Então, mas na verdade, a questão desse filme é que ele não é um filme de herói, é um filme que ele fala de herói. Pronto, melhor, exatamente. Não é um filme de heróis, é um filme que ele fala de heróis. Exatamente. E que filme? Aquele discurso do Samuel Jackson falando como que é um vilão, a caracterização de um vilão, a existência dele, os tipos existentes, porque ele precisa existir para que o herói exista. Exato. É muito profundo, é coisas feitas de um fanboy que entende a essência do que é o quadrinho mesmo. Exato, ele é um vilão de verdade, ele entende a posição dele, né? Tipo, ele sabe o que ele não tem, tipo, crise existencial em relação ao que ele é. Cara, e esse cara vai voltar num filme daqui a... Nossa, o Glass, sai, né? Em 2019, Glass. Vai ser bom. E a trilha sonora do filme é muito bom, né? Ela tem um tom heróico, porém, do mesmo jeito que ele gosta de trabalhar, um tom mais sombrio. Ele sempre trabalha... Sim. Você pode perceber em quase todos os filmes, ele sempre trabalha com um tom mais sombrio, assim. Eu acho que ele é meio darkness inside, sabe? Ah, é? Então, escutem aí um pedacinho da trilha sonora do Corpo Fechado. O próximo filme é um filme também do M. Night Shyamalan, que o pessoal viu no cinema. Vim com toda aquela pegada, né, do M. Night Shyamalan, que é Sinais. Quando você fala de alguns filmes do M. Night Shyamalan, principalmente naquele início que ele despontou, o problema é que ele também virou refém da mesma fórmula. Exato. Que o pessoal espera que seja. Então, é uma coisa meio suspense, terror, com elemento sobrenatural, que vai ter um plot twist lá no final. Então, o Sinais tem tudo isso. Ele fala agora de alienígenas. Possíveis alienígenas que estão chegando na Terra, mas você não viu as caras dos alienígenas, mas existem evidências de que eles estão ali. O protagonista é o Mel Gibson, ele tá ali numa fazenda junto com o irmão, junto com os filhos, a esposa já tinha morrido, e nessa fazenda ele acaba tendo sinais de que as alienígenas podem chegar. Exato. E tem notícias ao redor do mundo que alienígenas estão chegando, e ele precisa dar um jeito de proteger a família. Aí ele tem o irmão maluquinho, né? Assim, não maluquinho, um pouco e perturbado. É, então. Que também acredita que é maluquinho. Assim, não é que, eu diria que ele é mais parecido com os filhos do que maluquinho. Ele é um pouco infantil. Isso. Então, tem todo esse elemento, assim, de natureza sombria, com plot twist também no final, e com toda aquela carga, assim, de drama também que ele tenta botar. Não é o melhor filme do Shyamalan, mas também não é dos piores, não. Eu gosto desse não, filme. Não, eu gosto, é um bom filme, sim. É, o que me assusta naquele filme é aquela parte do alienígena na América do Sul, aqui no Brasil, sabe? Ah, no Rio Grande do Sul, né? É, então... é nossa, ah, aquilo me assustou. Eu vi no cinema, eu tomei um susto. Então, e a trilha sonora, ela tem essa carga sombria, né? De como que é este filme. Novamente, né? Então, o James Newton Howard, ele trabalhou neste ponto, neste sentido. Vou fazer uma coisa mais sombria também, evidente que vai ter nesse filme dos sinais. Então é isso. Fique aí com a trilha sonora desse filme Sinais, tá? Escutem aí. Seja, a gente vai falar o último filme do M. Night Shyamalan para o James Newton Howard, essa pequena playlist, que é A Vila, que como a gente foi falando, assim, o M. Night Shyamalan, ele foi dando uma caída, assim, no conteúdo, apesar de até A Dama d'Água serem bons filmes. Mas é, gente... o problema é que ele depois, o que que ele fez? Ele fez, por exemplo, o... Ah, depois ele só Highway to Hell, ele fez aquele último dobrador de ar. O After Earth, depois da Terra também. É, nossa, ele só fez coisa ruim depois, assim. É, então. Isso é, filmes medianos, na verdade, pra não dizer ruim, né? Mas A Vila, ele ainda é um filme bom, que ele traz um plot twist legal, porque a gente já sabia que ia ter um plot twist no final, quem já acompanha o diretor sabe que teria esse plot twist, porém o plot twist é interessante, você não sabe realmente qual é, sabe? E na verdade ele tem mais de um plot twist no filme. E a trilha sonora novamente do James Newton, ela é sombria, com um tom de descoberta, porém dessa vez é um pouquinho mais carregada. Também. Principalmente nas partes de noite do filme. Isso. O filme se passa muito no escuro, né? O filme é bem escuro, assim, comparado a alguns outros filmes dele, é realmente um filme escuro. É porque a história ele acontece numa vila, numa época, não sei, época colônia ainda, americano, sei lá. Parece que numa época de século 18, talvez antes, nos Estados Unidos. Isso. E aí, obviamente, tudo escuro, tem as criaturas lendárias, né, da vila, que as pessoas não podem ir muito longe, então tem todo esse elemento sobrenatural. Também tem plot twist no final, também tem esse elemento sobrenatural de terror fantástico, então também tá nessa pegada. Meu problema com a vila é que eu digo assim, depois que você viu a vila uma vez, pra mim não tem a mesma graça. É verdade. Você... É diferente de você ver o corpo fechado, os sinais, né? Você consegue é ver... É o sexto sentido se rever várias vezes. Sinais, isso, uma vez. Mas a vila não. Uma vez já é o suficiente, pra mim. Ah, mas é legal, eu gosto de ver sinais. Inclusive, eu vi um dia desses. Olha aí, eu não revi ainda, então... Mas eu sei como termina, então não adianta. Ah, mas todo filme você sabe quando termina. Mas tem alguns que deixam, assim, quando você gosta muito do filme, deixa aquela marquinha, sabe? Que dá aquela respirada funda, você não sabe o que vai acontecer. Esse filme é bom pra pessoa, sabe? Mas escutem aí, é um pedacinho da trilha sonora de A Vila do M. Night Shyamalan. O próximo filme é de uma franquia do cinema. Ele, na verdade, ele compôs todas as músicas de todos os filmes dessa franquia, que é os Jogos Vorazes. Então, ele fez do primeiro Jogos Vorazes, o segundo Catching Fire, e do terceiro a parte 1, parte 2 do Mockingjay, né? Eu gosto bastante dos Jogos Vorazes. Tem uma atriz que eu adoro, a Jennifer Lawrence. É, eu gosto da Jennifer Lawrence. Assim, ela é aquele dia da América, eu acho que do mundo já, né? Do nosso mundo. Pô, já viu as entrevistas dela? É muito legal. Sensacional, cara. A entrevista dela com o cara do Late Show são as melhores. Então, e assim, faz uma personagem forte, né? Numa história que envolve política e o Battle Survive. Então, isso. Você tá numa época de um futuro meio distópico, tem um monte de nações. Pra fazer o entretenimento, se cria uma espécie de jogos, os Jogos Vorazes. Você pega um representante de cada colônia e eles entram numa batalha de sobrevivência em que só pode sobreviver uma pessoa. Exato. E é um pouco diferente, né, a trilha sonora desse filme. Eu gosto dela. Também. Ela é, como você falou, ela é menos sombria, ela não tem o tom tão sombrio quanto os outros filmes dele, se você fizer uma comparação, né? É. Porém, ela é uma música boa. Ela tem alguns momentos uma carga emocional bem forte, outros Isso. momentos mais de parte épica, né? Ainda mais quando você tem a parte de batalha. Mais dinâmica, isso. Ou quando você tem toda a insurgência política, né? Porque é uma história fortemente política também, em que você está lidando com um governo opressor e você quer acabar com isso. Então, tem muitos elementos muito fortes que o James Newton Howard, ele pegou e colocou em cada pedacinho e em cada filme você vê cada elemento crescendo ainda mais, né? Isso. São muito bons essas músicas aqui, né? Do James Newton Howard. Não foi indicado ao Oscar nenhuma vez por causa dessa série, uma pena. Poderia botar... É, eu acho que não foi indicada mais porque o filme não é tudo isso, né? Ah, eu gosto até, vai. Mas aí é questão de gosto também, né? Mas enfim, trilha sonora dos Jogos Vorazes. Escutem aí. Agora, pra fechar, a gente vai falar de uma trilha sonora que ele compôs bem recente, que é dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é sensacional. Que filme e que trilha sonora. Oh. E ele vai voltar na sequência. E vai voltar na sequência, exatamente. Vai voltar no Animais Fantásticos 2, que é o que? Em 2019, né? 18. 18 é ano que vem? 2018, ano que vem. Meu coração não consegue aguentar isso. Oh my God. Eu jurava que era 2019. Mas então, aqui ele se supera no termo fantasia. Ele esquece totalmente a parte sombria e ele foca totalmente em fantasia. A parte épica dele é fantástica, a parte dele de descoberta é fantástica. Pra mim, essa trilha sonora não ganhou o Oscar porque reasons, né? Mas escutem, vejam um filme, assim, pra quem gosta do universo Harry Potter, né? Sabe que a composição dos filmes do Harry Potter sempre são umas composições épicas, mágicas, envolventes, e ele não deixou a calhar nesse, então assistam. E esse filme é muito legal. O roteiro escrito pela J.K. Rowling, olha que legal, baseado num livro que é referenciado no Harry Potter, que são os Animais Fantásticos e Onde Habitam. O protagonista é o Newt Scamander, né? Que é interpretado pelo Ed Redmayne. Cara, esse cara é ótimo. Isso. Porra. Que é um ator foda. Já viu a teoria de tudo? Nossa, o cara é bom pra caramba. A teoria de tudo, a garota dinamarquesa. Esse cara é foda. Esse cara... Porra, então esse cara é bom. E é um filme cheio de fantasia, com um monte de animais fantásticos do mundo de Harry Potter ali, aprontando um monte em Nova York. Cara, com um monte de elementos bons, com bruxaria ali aí. Com bruxaria e feitiçaria. E casaizinhos, olha que legal. Ah, muito bom, cara. Adoro os casaizinhos ali. O filme em si é muito bom. Então, é um ótimo filme. E com uma trilha sonora também mais marcante e épica também, né? Exato. Bem épica, por sinal. Bom, mas então é isso, galera. Muito obrigado, né, por escutar mais uma playlist. Se você tem mais filmes aí do James Newton Howard, comentem, falem aí que a gente poderia ter posto. Você adora esse cara? Eu adoro esse cara. Bom, adoro esse compositor. Mas é isso. Vamos terminar esta playlist aqui magnífica. E até uma próxima vez, né, Otens? Até a próxima, pessoal. Procurem assistir os filmes que a gente comentou aqui. Procurem escutar a trilha sonora. Prestem bem atenção na trilha sonora de um filme que você consegue ter uma experiência diferente em cada cena. Ok. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Trilha sonora de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Escutem aí. E falou.